Marla e Eu, de John Grogan, lido por Marinês Félix. Prefácio. O Cão Perfeito. No verão de 1967, quando eu tinha 10 anos, o meu pai cedeu aos meus insistentes apelos e levou-me a escolher o meu cão. Juntos, seguimos na nossa carrinha pela província do Michigan, até chegarmos a uma quinta governada por uma mulher bem constituída, juntamente com a sua mãe, uma mulher de outro tempo. A quinta produzia um único bem, cães. Cães de todas as espécies, feitios, idades e temperamentos. Tinham apenas duas coisas em comum. Eram todos vadios, de ascendência indistinta e desconhecida. E todos estavam dispostos para uma boa casa. Estávamos numa quinta de vira-latas. Vá lá, filho. Tens o tempo todo que precisares, disse o meu pai. A decisão que tomares vai acompanhar-te durante muitos anos daqui para a frente. Depressa decidi que os cães mais velhos eram um caso para a caridade alheia. Fui imediatamente a correr para a jaula dos cachorros. Não deves querer um cão medroso, aconselhou meu pai. Tenta abanar a jaula para vejas que não têm medo. Agarrei no portão de gradeado e puxei com um estrondo metálico. Uma dúzia de cachorros cambaleou para trás, estatelando-se uns em cima dos outros, num monte de pelo arrepiado. Ficou apenas um. Era dourado, com uma centelha amarela no peito, e arremeteu contra o portão, abanando a cauda destemidamente. Deu um pulo e lameu excitadamente os dedos, através do gradeamento. Foi amor à primeira vista. Trouxe-o para casa, numa caixa de cartão, e chamei-lhe Shorn. Era um desses cães que contribuem para dar um bom nome à raça. Obedecia a todas as ordens que eu lhe ensinei e era naturalmente bem educado. Podia deixar cair uma côdea no chão, que ele só lhe tocava quando eu lhe fazia sinal. Vinha até mim quando o chamava e ficava sempre que lhe ordenava. Deixava-me sair sozinho à noite, pois sabíamos que não tardava a regressar das suas voltas. Não é que o fizéssemos muitas vezes, mas podíamos deixá-lo sozinho em casa durante várias horas, certos de que não provocaria nenhum acidente nem faria disparate algum. Corria com os carros sem ir atrás deles e passeava ao meu lado sem trela. Era capaz de mergulhar até ao fundo do nosso lago e reemergir com pedras tão grandes que chegavam a ficar-lhe presas nos maxilares. Não havia nada que mais gostasse do que andar de carro e sentar-se calmamente no banco de trás, ao meu lado, nas viagens em família, contente por passar horas à janela a ver o mundo a desfilar. E o que era melhor, treinei-o para me puxar da bicicleta através do bairro à Laia de Tronão, viajando sem esforço, para a grande inveja dos meus amigos. Nunca me pôs em perigo. Estava comigo quando fumei o meu primeiro e último cigarro, e quando beijei uma rapariga pela primeira vez. E estava ali ao meu lado quando sorripiei o Corvair do meu irmão mais velho para a minha primeira volta de carro. Shorn era vivo, mas controlado, afetivo, mas calmo. Tinha a dignidade e as boas maneiras para se esconder timidamente por trás dos arbustos para fazer as suas necessidades, ficando apenas com a cabeça de fora. Graças a este seu hábito higiênico, o nosso relvado era sempre seguro para se andar descalço. Os nossos familiares vinham visitar-nos aos fins de semana e voltavam para casa decididos a comprar também um cão, de tão impressionados que ficavam com o Shorn, ou o Santo Shorn, como passei a chamar-lhe. Era uma piada de família chamar-lhe Santo, mas em que quase podia acreditar. Nascido sob o signo de uma linhagem duvidosa, era um dos 10 milhares de cães indesejados na América. Contudo, por um qualquer golpe de boa fortuna, tornara-se desejado. Entrou na minha vida e eu na dele, e ao fazê-lo, deu-me a infância que todas as crianças merecem. O caso amoroso durou 14 anos, e quando ele morreu, já eu deixara de ser o miúdo que o trouxera para casa nesse dia de verão. Era já um homem recém-saído da faculdade e a trabalhar no outro extremo do estado, no meu primeiro emprego. O Santo Shorn ficara para trás quando eu parti. O lugar dele era ali. Os meus pais, por essa altura reformados, telefonaram dar-me a notícia. A minha mãe diria mais tarde. Em 50 anos de casamento, só vi o teu pai chorar duas vezes. A primeira foi quando perdemos a Mary Ann, a minha irmã ainda recém-nascida. A segunda, quando o Sean morreu. O Santo Sean da minha infância era um cão perfeito, pelo menos é assim que eu hei de recordar. Foi o Sean que estabeleceu o critério segundo o qual iria julgar todos os cães que se seguiram.